YJ732. Rádio Colom Limitada. 1090 kHz. Amplitude modulada. Joinville, Joinville, Santa Catarina. Rádio Colom. O som da cidade, a marca do nosso tempo. Programa Despertai, uma luz que brilha nas trevas. Graças a Deus, paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus, de Joinville ao redor, entrando no recesso do seu lar, programa Despertai nesta tarde de domingo, dia 8 de abril de 2018. Deus abençoe, queridos irmãos, nós estamos aí no ar com o programa Despertai, que é um órgão oficial da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, que tem sua sede nacional na rua Djalma da Rocha Lima, 70 Boqueirão, Curitiba, Paraná, sob a responsabilidade do homem de Deus, pastor Ademar Alves Lacerda. Amados irmãos, hoje é domingo, temos 2 horas de programação para a glória de Deus e estamos aí para juntos fazer este programa. Deus abençoe a vossa sintonia, nos ligue, pede sua oração para que você possa receber também a bênção de Deus na sua vida. Deus abençoe, nós vamos louvar a Deus, nós vamos engrandecer a Deus, alguns testemunhos e também seguindo a meditação da palavra de Deus do livro de Apocalipse. Louvado seja Deus. Deus abençoe em Cristo. Monte nós...